eu não posso negar. Antes que o rio esteja cheio, tenho que atravessar um chamado de Dona Canô. Eu não posso negar, Dona Canô. Dona Canô chamou. Dona Cano é Cano, Dona Cano é de lá. Antiguidade é posto, temos que respeitar. Dona Cano é Cano, Dona Cano é de lá. Dona Cano chamou. Eu já me vou, Dona Cano. Hoje Caetano e Gil estão juntos na TV. Outro dia a Dona Cano diz: Caetano, venha ver. Aquele preto que você gosta, aquele preto que você gosta, aquele preto que...